Atenção, chegou a hora, irmão. Prepare-se para a destruição total da Babilônia. Nosso exército vai começar a atacar esse sistema de merda. Fogo na corrupção. Fogo no desrespeito. Fogo na exploração. Fogo na hipocrisia. Fogo no preconceito. Esse é o dia do juízo final, diretamente do centro de São Paulo, chegando pra somar com muita vibração positiva, humildade e respeito. Senhores e senhoras, com vocês, Enganjar!